Cheiro 25, página 243. Quando ouço o pai falar da fábrica de cimento, confio em tudo o que ele diz. Mas quando o pai não está ao pé de mim, ponho-me a pensar que devíamos ir embora daqui. Que o pai devia ter pedido ao Iarne dinheiro para os bilhetes de avião, como o Sr. Fernando e o João Comunista fizeram. Ponho-me a pensar que o pai não se devia ter esquecido da parte do livro da vida que dizia que um homem pertence à terra que lhe dá de comer. Não se devia ter esquecido que a metrópole só lhe deu fome. O pai não devia ter jurado que nunca mais sai da metrópole. Numa manhã, 2 ou 3 dias logo depois de ter chegado, o pai estava sentado na varanda a fumar um cigarro. Olhou para o mar e jurou: nunca mais ninguém me expulsa de lado nenhum. Esta vai ter de ser a minha terra. Compreendia que o pai não quisesse ir para a América. Deve ser difícil ganhar a vida na América sem saber inglês. Mas já não compreendo que não queira ir para o Brasil, que é parecido com Angola. O Sr. Fernando escreveu uma carta do Rio de Janeiro e disse que é igualzinho a Luanda, com a água do mar quente e a chuva que nos dá vontade de dançar. Uma terra abençoada como Angola era. Uma terra que deixa crescer tudo o que nela se semeia. Mas nem a carta do Sr. Fernando fez com que o pai reconsiderasse a jura que fez na varanda do quarto naquela manhã. De cada vez que lhe falava no Brasil, o pai respondia: nunca mais ninguém me tira da minha terra. O João Comunista também foi para o Brasil, mas nunca deu notícias. Espero que esteja bem e que já não tenha tanta vergonha do Império nem de ser português. Deve ser chato viver com vergonha de uma coisa que não se pode mudar. Houve outras famílias que saíram do hotel e que também nunca disseram nada. O Sr. Clemente foi para a terra tratar de uns terrenos que tinha herdado. Disse que nos escrevia, que até nos mandava umas sacas de batatas. Mas já se passaram meses e nem sacas de batatas, nem cartas. E logo o Sr. Clemente, que dizia que tínhamos de manter-nos unidos, ia sempre às manifestações de retornados, com cartazes: Angola era Portugal, os retornados querem justiça, os retornados isto, os retornados aquilo. Já quase não se fazem manifestações. E as que se fazem têm cada vez menos gente. Acho que já todos perceberam que afinal é cada um por si. Já ninguém está enganado acerca da união, por muito que ainda olhem para as matrículas dos carros na estrada e buzinem uns aos outros de cada vez que se cruzam dois de lá. Quando o Sr. Belchior, ao ir-se embora, se foi despedir à sala de convívio, disse: cada um tem de seguir com a sua vida. Amigo não empata amigo. O Sr. Belchior nem sequer disse que escrevia e até duvidou que nos tornássemos a ver. O mundo não é grande, mas também não é assim tão pequeno para andarmos a esbarrar uns nos outros. Seja o que Deus quiser. O hotel já está mais vazio, mas ainda existem 2 turnos para o restaurante e continua a ser preciso guerrear com a diretora por cada quarto que fica vago. O Maurita quer ficar com o nosso quarto. Está farto de viver com a avó e com os pais, entre as rezas da avó para que a guerra em Angola acabe, e o Sr. Acácio a gemer em cima da Dona Esther. Venha ao diabo e escolha. Ao Paulo, tanto lhe faz. Passa os dias a rir-se, com os olhos pesados da liamba. Ao menos não dá conta das rezas nem dos gemidos. Se calhar nunca mais vejo o Maurita. Este ano nem sequer estamos no mesmo liceu. Tive de me mudar para um liceu mais perto da Casa Nova. Mas as aulas ainda não começaram. Dizem que antes da Revolução começava tudo a tempo e horas. Não sei se acredito. Sempre contaram tantas mentiras da metrópole que agora já não acredito em nada. Desde que o Maurita disse aquilo da Silvana e eu lhe dei um murro, nunca mais fomos amigos como éramos. Não lhe devia ter dado um murro. O Maurita não sabe o que se passou entre mim e a Silvana. Não disse aquilo por mal, mas dei, e agora está dado. Não era só o Maurita que falava da Silvana. Muita gente falava, depois de a ter visto dançar com o Tobias na passagem de ano. O Maurita disse que a Silvana ia ter um filho preto, para ter graça. Não foi por mal. Não sei porque lhe dei um murro. Se calhar devia pedir-lhe desculpa antes de me ir embora. Se calhar também nunca mais vejo a Teresa Bartolomeu. Também não vou ter assim tantas saudades. A Teresa ficou chata. Desde que quer ser cantora, passa os dias a ensaiar canções malaicas com a viola que os pais lhe deram. O pior nem é não cantar nada de jeito. O pior é que agora tem medo de estragar a voz. Conclusão. Deixou de ir às rochas porque se pode constipar. Se tem de chamar alguém que está mais longe, não grita. Tudo para não estragar a voz. Não come baleizões, não fuma, ficou mais chata do que a minha irmã, mas está cada vez mais bonita. Era bem melhor que quisesse ser Miss, como a Ruth, mas não. Quer ter uma banda para correr o mundo como cantora. Anda sempre com revistas de música que os pais lhe trazem da Inglaterra. E já não gosta da América, só gosta da Inglaterra. Os de cá são mesmo esquisitos. O que é que há na Inglaterra que a América não tenha? Só se for a rainha. A Ruth contou que, quando era miúda, achava que a rainha não cagava nem mijava, por causa do manto e daquelas cenas todas. Só mesmo se a rainha não cagar nem mijar é que a Inglaterra pode ter algum interesse. A Ruth também já se foi embora. O Negola diz que uma vez encontrou os pais da Ruth no comboio e que eles lhe disseram que a Ruth fugiu de casa para ir viver com um velho de cá. Não sei se é verdade. O Negola fuma muita liamba. Está sempre a jurar que vê coisas que só acontecem na cabeça dele. Ainda pensei em trazer o pai ao terraço, mas nunca o fiz. Se perdesse este esconderijo, perdia o único sítio onde podia ficar a pensar no que quisesse durante horas, sem que ninguém me chateasse. Não sei como mais ninguém descobriu que é fácil forçar a porta. Ou descobriram e não acharam interesse nenhum em vir para aqui. A Silvana, de vez em quando, vinha aqui ter comigo, mas nunca se demorava. Havia sempre um problema qualquer. O frio, o calor, o cimento que era duro, o lixo a voar, o barulho. A Silvana nunca estava bem aqui. Nunca estava bem em lado nenhum. Ou nunca estava bem em lado nenhum durante muito tempo. E agora ainda deve ser pior. Com aquela barriga enorme, é que não se deve mesmo estar bem em lado nenhum. Agora sim, deve ter razões para não estar bem em lado nenhum. No dia em que eu vi o Pacaça dar os parabéns ao porteiro Kane, peguei na bicicleta e fui à casa dela. Fui ensaiando pelo caminho as perguntas que lhe queria fazer. Mas quando lá cheguei, a chave estava debaixo do tapete da cozinha, como sempre. Abri a porta e a Silvana estava sentada à mesa da cozinha a fazer qualquer coisa. Acho que pregavam os botões que tinham caído da farda. Cumprimentou-me com um beijo e perguntou-me como tinha sido o meu dia. E eu quis convencer-me de que não tinha acabado de ouvir o porteiro Kane dizer: se não temos que nos continue o sangue, não temos nada. Tive medo de falar com a Silvana sobre o que o porteiro Kane tinha dito. Se não temos que nos continue o sangue, não temos nada. O porteiro Kane, feliz, como nunca o tinha visto. Durante o caminho, pensei em perguntar muitas coisas à Silvana. Mas quando lá cheguei, a chave estava debaixo do tapete. E a Silvana deu-me um beijo. Estava tudo igual. E eu não quis que nada mudasse. Pensei, depois pergunto. A Silvana levou-me para o quarto e deitámo-nos na cama. Beijou-me e eu ia dizendo para mim mesma: depois pergunto, depois pergunto. Mas não perguntei. E a Silvana também nunca me falou no assunto. Nem quando se começou a notar a barriga. Nem quando Maurita disse que a Silvana ia ter um filho preto e eu lhe dei um murro. Nem no último dia em que fui lá a casa. O Maurita também ouviu o porteiro Kane dizer: se não temos quem nos continue o sangue, não temos nada. E pôs-se a gozar, o porteiro Kane vai descobrir que afinal tem sangue preto como o Tobias e ria-se como um perdido. Disse-lhe para estar calado. Mas ele só se calou quando lhe dei o murro. O que é que te deu? O Maurita lixado comigo. Se não te calas, acerto-te outro. O Maurita: mas estás parvo ou quê? E eu: é melhor bazares, se não queres apanhar outro. Fiz mal. O Maurita só estava a brincar, não sabe de nada do que se passou. Mas mesmo que não se tivesse passado nada entre mim e a Silvana, o porteiro Kane também era meu amigo. Só a um amigo é que se dá uma bicicleta. Ou talvez não. Acho que o porteiro Kane não ia gostar de ter um filho preto, Mas não se importa ter um filho com o sangue dos celtas. Dei um murro ao Morita porque precisava de dar um murro. Os amigos às vezes também servem para isso. Mas não está certo. Tem de se pedir desculpa. Não pedi. E agora passou tanto tempo que já não vale a pena. A Silvana não gostava de estar aqui no terraço. Mas eu sempre gostei. Mesmo quando chovia. Abrigava-me debaixo do beiral. E ficava a ver a chuva, a que caia direito, a oblíqua tocada a vento, a emaranhada em temporais, a molha tolos, como os de cá dizem, tanto me fazia. Mas o que gosto mesmo é de ficar deitado a olhar para o céu. Trago uma camisola para servir de almofada e não preciso de mais nada. Estendo as pernas, deixo que o corpo amoleça. O sol já é fraco, mas ainda é suficiente para me aquecer. Não há um centímetro deste terraço que não conheça. Não há um centímetro deste chão que não tenha pisado. Se não houvesse sempre lixo novo no terraço, podia dizer que conheço este terraço como a palma da minha mão. Mas há sempre lixo novo. Não sei como vem parar aqui tanto lixo. Folhas de árvores, sacos plásticos, pedaços de tábuas com pregos enferrujados, folhas de jornais. Já encontrei um lenço, como os que a mãe usa no cabelo, e uma pauta de música. De vez em quando aparecem também pássaros mortos. O resto do lixo acaba por voar. Mas os pássaros mortos não. A Silvana dizia que os pássaros mortos dão azar. Se a Silvana aqui estivesse, não seria capaz de olhar para a gaivota morta que está ali junto ao muro da antena de televisão. Quando estou aqui, penso muitas vezes em partir a antena para me vingar da diretora. Mas desisto sempre. Não é a diretora que fica sem ver televisão? Estou mesmo a ouvi-la. Alguém estragou a antena. Paga o justo pelo pecador. A mãe também diz, isso do justo que paga pelo pecador, quando fala termos perdido tudo o que lá tínhamos, pagou o justo pelo pecador. Há algum alívio no, pelo menos, não tivemos culpa. Não percebo porquê. Se quem não tem culpa tem de pagar, e se quem tem culpa e é pecador não tem, não estou a ver a vantagem. Mas a mãe já não fala tanto em termos perdido tudo. Agora está sempre a falar do empréstimo do IARN. Como é que vamos conseguir pagar tanto dinheiro? A mãe continua a fazer muitas vezes a mesma pergunta. Parece que os demónios deixaram de rondá-la. Mas as cismas continuam. A culpa das cismas da mãe não é de África, nem da metrópole. A culpa das cismas da mãe não é de nenhuma terra, nem dos demónios, nem de ninguém. Custa acreditar que haja coisas que existem sem culpados. Mas é verdade. Quando o pai diz que vai conseguir pagar o empréstimo do IARN, não há quem duvide. Nem mesmo a mãe. Se o pai não conseguisse falar tão bem, nunca teria sido capaz de arranjar os 5 sócios na sala de convívio. Mesmo que a dona Jovita passasse com as mamas empinadas, que o Pacaça o interrompesse, que o Pernalta estivesse a ser enxotado ou que a Preta Zuzu começasse a cantar as orações, o pai nunca se distraía. Na sala de convívio, o pai tinha uma única ideia. O futuro da metrópole passa pelo cimento. Quem quiser fazer parte do futuro tem de se juntar a mim e à minha fábrica de blocos de cimento. Acho que ao princípio pensaram que era uma brincadeira. Ninguém acreditou no pai, apesar da voz tão segura e do entusiasmo em cada gesto. Nem os revolucionários falam tão entusiasmados da revolução. O pai insistia. Nesta terra está quase tudo por construir. Há falta de tudo. Casas, escolas, hospitais, lojas, restaurantes, cafés. Nada se constrói sem cimento. Escrevam o que vos estou a dizer. O futuro desta terra passa pelo cimento. O pai, na sala de convívio, com a ideia da fábrica de blocos de cimento, como lá em Luanda, no muro da tabacaria do Sr. Manuel, com a ideia da nação nova. Vamos construir uma nação nova, todos juntos, brancos e pretos. Vamos construir uma nação mais rica do que a América. Mas desta vez era diferente. Mesmo os que discordavam do pai, não conseguiam apresentar razões. Não havia nenhum senhor Manuel a dizer: oh homem, eles vão pôr-nos fora daqui, vai haver aqui um mar de sangue. Talvez o pai tenha feito bem em jurar que nunca mais ninguém o expulsa de lado nenhum. Havia os que diziam: uma fábrica de blocos de cimento? Não é assim tão fácil. E o pai sorria: só não é fácil até alguém a fazer. Quando o pai fala da fábrica dos blocos de cimento, é igualzinho ao pai que ia ser o maior industrial de camionagem. O pai a quem eles ainda não tinham feito cicatrizes pelo corpo todo. O pai nunca falou da prisão, nem uma palavra. Talvez por isso eu não consiga olhar para as cicatrizes do pai quando o vejo em tronco nu. O silêncio do pai faz com que as cicatrizes contem coisas mais terríveis do que as que o pai poderia alguma vez contar. As cicatrizes mostram-me as feridas a serem abertas. O pai a gritar, a implorar. O pai deve ter chorado. O senhor Moreira disse ao Hélder: chega um momento em que até o mais valente dos homens chora. Quando olho para as cicatrizes do pai, é como se estivesse a assistir ao que eles lhe fizeram. Como se estivesse a assistir a tudo e continuasse sem conseguir mexer-me. Como quando levaram o pai. Não me mexo. O meu corpo não se dobra com dores como o do pai. Mas a raiva e o ódio rebentam-me todo por dentro. Não, não é raiva nem ódio. Que a raiva e o ódio enfraquecem com o tempo. É outra coisa. Outra coisa que eu nem sei. O que me revolta mais é não conseguir compreender porque levaram o pai. É isso que me revolta e magoa mais. A dor de não conseguir compreender continua intacta. Ou até vai ficando mais forte. Não sei como é que podem ter prendido o pai. Não consigo perceber porquê. Pergunto-me 100 vezes. Porquê? Porquê? Até parece que cada vez me afasto mais de algum dia poder compreender. Às vezes penso que não foram eles que fizeram as marcas ao pai. Às vezes penso que o pai tem o corpo marcado por ter andado a lutar com os demónios, como o senhor José. Penso que os demónios já não rondam a mãe, porque o pai ficou lá a lutar com eles e venceu-os.